2 quilos Zulu. Tá no. Confirmando o pátio 4. Para acionamento de táxi, Torre no Noite, nesse mal meio, uma boa tarde. Alô, Alfa Gordito, pátio 3. Para Morro de São Paulo, via 10, pista no 0, com o Maracanã. Via Axé, Caixa Pele, controle 119.80, torre 118.60, transponder 0175 para o Cristal. 2 a bola, autonomia 2 horas, alterna Salvador. Gente, Alfa Golf Vitor, tem táxi livre via Pátio 3, Juliette e Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-0. Uma boa tarde. Obrigado. 2012. Igualmente, 1777. Lutam 3660, desce a 2000. Está autorizado a final do ILS X-Ray, reduz indicada a 1809. 3660. Desce a 2000, autorizado o ILS X-Ray, reduzindo para 1809, está 3660. Solo. Tinha um general para transferir da torre, a caminhada da linha para o estacionamento. Autorizado o cruzamento do Pátio Uno, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-0, Índia November Alfa. Livre ingresso no pátio, para o ponto de espera, 1-6, Índia November Alfa. Solo, boa tarde, Altan, 3193, paciente da informação ativa, autorização para o Galeão. Na pista, quais são as respostas? Marcador externo, vai até 4861, né? Bom, deixa eu olhar o marcador externo. Galeão autorizado nível 340. Via Upper Whiskey 50. Confirmando. Via B10, Upper November 857. Seguro, Upper Zulu 16. Segruf, após. Prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador 119.8, torre 1-8-6. Aciona 5597, dan 3193. Poderia confirmar a saída? A saída da Euleda, transição B10. Dois, livrou? 1697 sem restrições, desce a 2000 pés, 1010 anjos. Confira aí, para o 1907, desculpa. Desce a 2000 com 1010. 2010. 857, seguro, Upper Zulu 16, Bruce. Controle 198, torre 186, transponder 5517. Correto, Tan 3193, estamos confirmando após Bruce, Upper Zulu 14 até Toquim. Chame para pushback e acionamento, TAN 3193. Após Grosso, eu presulo no 4, até Toquinho, reportará para o pushback, TAN 3193. Passaredo 2230, táxi via Alfa e Juliette para a remota 14, Pátio 1. Alfa Juliette, Sapata 14, 2230. Salve Salvador, 35267, boa tarde, ciente da Mike. Autorização com PINS. 35267, pronto cópia? Pronto cópia, 5267. 35267 para Confins, nível 400 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da Euleda, transição bridge, Upper Zulu 16. Controle Salvador 119.8, correndo 1-8.6. Aciona o 5502, trip 5267. Ok, o Mike Leste Romeu, está na linha do litoral, mantendo 400 pés através do aeroclube. Positivo, o King Ash está passando agora no através da cabeceira 107. Afirmativo, Romeu. Alfa Golf Victor informa um helicóptero tipo Robson 44 no sentido contrário, mantendo linha do litoral e a 500 pés. Fica atento com o tráfego. Golf Victor 100, tem o tráfego de gás. Alfa Golf Victor, chama agora, Quaison, mantenha 1 no mil pés de restrição no corredor visual Axé. Alfa Golf Victor, chama agora controle Salvador em 1 no 9, decimal 8, bom voo. 1 no 9, 8, mantendo mil pés, Victor. Meia grata, até daqui a pouco, tá 3660. Controle Salvador, Papa Romeo Alfa Golf Victor. 1 no mil pés, corredor Axé, atento, tráfego de helicóptero sentido oposto, mantendo 500 pés, Alfa Golf Victor. Corredor Axé, meu pé, estamos no tráfego de Cass, Gol Victor. É um 07, motor em Salvador. Mike Juliette Romeu, pode prosseguir para o farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, está no através do passe de Itapuã, senhor, não entendeu a instrução, é para... seguir pro farol de Itapuã. Positivo, a intenção do senhor é pousar a pista no 7? Afirmativo, na Langar da Bata. Positivo, senhor. Por enquanto, mantém a linha do litoral, prosseguindo para o farol de Itapuã. Informa o Airbus da TAM à sua esquerda, passando do marcador externo no momento. Tá no visual, Mike Juliette Romeu. Oi, Salvador, muito boa tarde. Tá 3660, passando Índia Serra Zimbra, baixado e travado visual. Muito boa tarde, 103660, continua a aproximação aguardando pista livre, vento 090 graus com 20 nós. Prossegue na aproximação aguardando pista livre, 103660. A baita é 4861 no solo ao 07, ao livrar direito no 2019, boa tarde. Obrigado, senhor. 4 para o táxi 2 Zulu. O Whisky Zulu, parte 4, livre táxi, está em interseção com a pista no 7. Farol autoriza direto, Morro de São Paulo, meu pés. Autorizado, Golf Victor. Ok, após o farol direto, Morro de São Paulo, Victor. Direto. Livre pouso no 0, TAM 3660. Mike Juliette, Romeu, visual com R2 da TAM à sua esquerda na final da 1-0. Visual, senhor. Condições de passar a retaguarda do tráfego e prosseguir direto para a final pista no 7. Permaneceu. Ciente, então efetue o procedimento solicitado e reporte final pista 17, o Mike e Juliette Romeu, vento 090 graus com 20 nós. Ciente na retaguarda do Evans na final da 90, Mike e Juliette Romeu. Kilo Romeu Oscar, para Morro de São Paulo autorizado no meu pés. Decola da pista 17, curva direita, corredores Axé e Caixa Pregos. Controle Salvador 1, 9, decimal 8, torre 1-8-6, aciona 0153, quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, correto, chame pronto para acionamento de táxi, chame a torre 1-8-6. Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, pronto, cópia. Pronto, cópia. Kilo Tango Romeu, Veracruz, 1 no mil pés, decola da pista 7, curva direita, corredor Axé, controle Salvador 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 0124, Kilo Tango Romeu. Decola, curva direita, meu pé no Axé. Contraforme 0124, a torre 118.000, controle 119.8, Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, correto, para acionamento de táxi, torre 98, decimal 6. Tango Romeu. Gente, bati, 28. Torre, o Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, muito boa tarde, livre acionamento, champa táxi. Tango Romeu, vai chamar. Foi de November Alpha, confirme, o senhor prefere após decolagem pista 1-0 prosseguir para corredor visual Axé? Afirmo, seria curva direita para ingresso no Axé, o Indy November Alpha. Certo, grato. Whisky Kilo Zulu, livre decolagem pista 1-7, vento 090 graus, 1-8 nós. TAM 3660, solo ao Zuno 1, ao livrar direito 121, decimal 9, boa tarde. Levando 219, obrigado, até daqui a pouco. Mike Juliette Romeu, vertical do Shopping Salvador, na final pra Bata. Mike, Juliette Romeu, livre pouso, direto na Bata, vento 090 graus com 20 nós, informa apenas Papa Alfa 34, iniciando rolagem, cabeceira 17, Bosch no solo controlado, Mike, Juliette Romeu. Visual, reportará no solo controlado, Mike, Juliette Romeu. Correio, Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Acionado aqui no Pátio 3, a intenção é decolar para Ondina, 06 a bordo. Vai a 1000 pés? Não, vai 500 no axé, no litoral. Sente, Guardião 07, aguarde para a decolagem. Ativo, acionado, aguardando. De November Alfa, livre decolagem, pista no zero, vento 090 graus com 20 nós. Livre decolagem para o Indy November Alfa. Whisky Kilo Zulu decola o Zuno 2, chama agora controle em 1.9.8, um bom voo. 19.8 graus, Kilo Zulu. Mike Juliette Romeu, solo ao Zuno 2, livre frequência, uma boa tarde. Juliette Serra, tanque, senhor? Livre táxi, até táxi foi para passo, pode repetir PLB, autonomia alternativa? Quilo Zulu no meu pé, corredor axé, reposte no farol da barra. Autoriza acender para o 2500? Realmente até a táxi foi papá, o Juliette Serra, tanque. Dia 107, confirme o nome do comandante. Dourado. Sol, autoriza o 2500 pro Kilo Zulu. Autorizado. Cato. 5-4. Para o puxa acionamento, tá no 3. Frente, da informação Mike. Autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi, segundo 754. Chamada para o táxi no 754. Por gentileza, ao decolar, sobrevoe as dunas à direita do pátio aqui para evitar sobrevoo das aeronaves e hangares aqui no pátio de cargas, o pátio 1, foi isso? Ativo, estão decolando aqui e buscando o sobrevoo das aeronaves direto para o de Tapuá, pelas dunas. O Guardião 07, aposte fora do solo, vento 100 graus com 18 nós e evite o sobrevoo das aeronaves aí aqui do pátio, ok? Após a decolagem, prossegue pelo no através da cabeceira 28 para ingresso no axé. Ativo. 2 Salvador, boa tarde, gol 1697. Fim de correção, Papá Romeu Juliette Serra Tango, livre táxi pela pista 17, pode ingressar à direita e reportar na Taxi Lima. Solo, o TAN 3193, acionado para o táxi, POB 166, 4 horas e 5, alterna Campinas. Está efetuando curva direita, mantendo a linha do litoral e aguardando transferência de comunicações. Torre Salvador, gol Urucunha 97. Muito boa tarde, no 697, continua a aproximação, aguardando autorização para o pouso, vento 100 graus, 18 nós. Escuta. Guardião 07, decolou o Zuno 5, visual com tráfego tipo Charlie 150 na linha do litoral. Bate, visual, mantendo separação, 500 pés, autorizado já cruza o eixo da 17. Está autorizado o cruzamento do eixo da 17, o índice de equação Guardião 07, aí ao cruzar, chame controle Salvador em 1.9.8, bom voo. Obrigado. Ok, o São Romeu acionado para o táxi. Aqui o Tango Romeu, livre táxi, tem interseção com 17. Romeu. Gol no 697, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, com 20 nós. Gente, livre pouso na 10, gol no 697. Posto acionado, 2 a bordo, vídeo alto, acertando o Romeu para o táxi. Siga aqui o Tango Romeu, até táxi foi papá, aquilo, Romeu Oscar. Até papá, Romeu Oscar. India November Alpha, mantendo um no meu pé, chama agora a controle de Salvador em 119.8, informo que é a sua retaguarda. Tem um helicóptero da Polícia Militar, um Eco Charlie 35 de cor branca, mantendo 500 pés. Pode chamar agora o controle, um bom voo, India November Alpha. Ciente, 519.80, ciente do tráfego, um India November Alpha, até o regresso. Até o regresso, senhor. A regresso, seu carro, meu. Pelo Tango Romeo, livre ingresso, pista no 7, reposte alinhado e pronto para decolagem. Romeo. Tarantina, 500 pés no litoral. Revolta visual com local de pouso, 07. 07. Atinge Mateu 2500, é o Whisky Kilo Zulu. Reporte visual, reporte para descida, o Whisky Kilo Zulu. Passaremos. 71, passarelo 2230. Autorizando conquista 260, decolando a 10. A curva é à direita, saindo o bonde, após de pau. Após de vento. 198 controle, 5471 atrás. Correto, chame para posicionamento, passarelo 2230. Conseguiu parar, 2230. O Mike Fox Oscar, na escuta? Gente, está visual com o tráfego na Taxway Lima, o Citation? Sim. Gente. É, o tráfego vai ingressar também? Poderia manter posição aí próximo ao através do gate 9 para o tráfego também poder cruzar o Pati 1? Pati 1 vai manter a posição guardando. Fala Golano 754 para o TAC. Está com 86 a bordo, 435, alternando Fortaleza. 5-4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-1-0, uma boa tarde. Gente, Índia Alfa, ponto de espera 108-6, 1-0-1-0, 7-5-4. 0 graus com 2-0 nasce. Bono 697, solo aos 1-8, chama agora 1-2-1, decimal 9, uma boa tarde. 2-1-9, boa tarde, senhor. Torre, boa tarde, o TAN 3193, ponto de espera pronto. 3193, muito boa tarde, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém não no zero, TAN 3193. 5267 no gate 01, autorizado, chame para o táxi. Chamar para o táxi, chame para o equipamento. Afirmativo, após passagem do Jet Serratão, pode prosseguir até a Taxi Quebec. Taxi Quebec. Solo azul 4089 no gate 8 para pushback, acionamento. Bono 697, táxi via Alfa, mantenha antes da Taxi Juliette. Alfa antes da Juliette, e a 97. Azul 4089. Podendo que de solo, o tráfego sai deixam passando agora a sua retaguarda, após passagem do mesmo, tem livre push e chame para o táxi, azul 4089. Ok, após sair deixa, então vai iniciar, 4089, coordenação. Atingiu 4000. Voo no 328, desça 2000 pés, autorizado a final do ILS que foi para a pista no zero, reposte estabilizado. 2001, da livre VLS da 1-0, chamaria estabilizado, 2-8. Guardião 07, visual, sinal Ondina. Frequência livre para coordenação bom pouso, Guardião 07. Coloca uma pescota aqui, eu tenho Romeo, aqui é 901-124. 1000 pés, corredor axé, reporta barra, quilo da Romeo. Barra, tá, Romeo. Ao meu Oscar. TAN 3193, livre decolagem, pista no zero, vento 090 graus com 219. Livre decolagem, TAN 3193. Paulo, boa tarde, Tango Índia. Aí com o Tango Índia, boa tarde, livre acionamento, chama para o táxi. Opa. Cruzamento, Mike Fox Quebec, acionação na parte 5, frequência livre, uma boa tarde. Quatro vani aí, moto. Sente, gol no 754. É, Eco Tango Índia, Porto Seguro, nível 0, 80 autorizado, decola da pista 17, curva direita na saída Coral. Controle Salvador 199.8, Torre 198.6, aciona o 0276, Eco Tango Índia. 7, vento 090 graus com 2,0 nós. Correto, confirme local de estacionamento do seu Beco, Tango Índia. Agora controle em 109.8, bom voo. 19.8, boa tarde. Hoje a 63 no 5, boa tarde, a identificação dessa 4.000, vigilância, chegada Bonfim, ajuste o Yoyo. Identificou, descendo para 4.000, chegada Bonfim, hoje a 63, pulo. Controle Salvador, boa tarde, o TAN 3193, decolou, saída da EL. 3193, boa tarde, contato radar na decolagem, só 340 da EL. 340 da EL, 3193. Em pista 10, vento 100 graus, 20 nós. Vente, vai imitar a decolagem, vou no 74. Quilo Romeu Oscar, decola os 22, chama agora a controle em 199.8, bom voo. 198, obrigado. Índia Vitor cruzando 230, chegada a Mari. Whisky Índia Vitor, boa tarde, essa identificação, desça 050, vigilância, chegada a Maré. Identificado, 050, Índia Vitor. Juliette Alfa, 862 no ponto de espera, agora é 1010, 40, 9, obrigado, senhor, tenha uma boa semana. Solo 35267 para o táxi, pessoas a bordo, 73, autonomia de 3 horas, alternando o Galeão. Oscar, contato radar na decolagem. 2500 na Prode, bom, pela melhor. Controle, o TAN 3193, autoriza a Prode, lenda. Autorizado da EL, 3193. Autorizado da EL, 3193. Boa tarde, bom trabalho, treino novo, bom, felicidade. Igualmente a todos. Solo, boa tarde, boa noite, 06. Eu chamo o Paulo? Gol 1806. 1806, aguarde o copo, Aracaju. Por gentileza, coordenar 190. E poderia confirmar a saída, por favor? Pucajamo, direto. Na escuta 1806. Mike Serra Golfo, número 2 para a cópia, aguarde Mucugê. Ponto de espera, 0 pronto. Boa tarde, mantenha ponto de espera, 5267. Mantenha 5267. Quilos Zulu, no atraso de conhecimento, controle reportado na região, a descida é a critério do comandante. Frequência livre para coordenação, bom pouso. Whisky, Quilos Zulu. Chegou no 754. Também é pronto, cópia. Pronto para a cópia, 1806. 1806 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pucajamo. Direto na Caju, controle 1 99.8, torre 98.6, aciona 5530, bom noite 06. Autorizado com o Palmeira Caju, nível 190, decolando a pista no 0, conclusa à esquerda, saída Pucajamo, depois direto Aracaju. Controle 1 119.8, torre 1 118.6, e o transponder 5530, bom 806. Bom noite 06, correto, chame pronto para posicionamento. Agora pronto para posicionamento. Mike Serra Golf, confirma tá no pátio 5? 7-18, Serra Tango, obrigado, tem um bom ano. Igualmente, senhor. Libre Taxi, até Taxi Oiosca, Eco Tango Índia. Gol no 328, confirmando livre pouso, pista no 0, vento 090 graus com 2,0 nós. Livre pouso 90, gol 1-3-2-8. Quilo Tango Romeu, atento ao tráfego, sua posição em 12 horas, frequência livre para coordenação, bom voo, até regresso. Legal. Próximo ao meio, uma boa tarde. Bora, grato. 50 para 110 para Otimari. 3566, boa tarde, acione a identificação, desse é 06-120, vigilância, chegada amarela. 060, chegada amarela, informação é a mais. Visual com 737 da Gol na curta final. Afirmo, visual. Após o mesmo alinho, mantém pista 10, Gol, question trip 5267. Após o pouso, alinho, mantém, trip 5267. Índia, atende possível esteja turbulência do 737 que acaba de cruzar a pista 17. Quando planta livre decolagem, vento 090 graus com 18 nós. 070, vigilância, chegada a maré. 070, chegada a maré, agora 924. Algum limite de velocidade? Confirme. Alguma restrição de velocidade? Negativo. Sou 3193 Centro Recife, ano 251, na alterna 33251, voo. 513325, tá 3193, boa tarde. Confirmo. No 328, no solo aos 28, a livrar direito, 21 decimal 9, uma boa tarde. Ataque 219, gente, o gol no 328. Tango Índia decola aos 28, chama agora controle em 19 decimal 8, bom voo. Obrigado, Índia. Boa tarde, bom voo. 12545, 12685, obrigado, bom trabalho. Gol 1754. Whisky India Vitor, desça 2000, autorizada final do ILS X-Way para pista 10, reporte localizador. 67, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 189. Para o Trip 5267. Trip 5267, livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, com 209. Para sequenciamento, reduz indicada 2109. Reduzindo para 210, o chão da 6315. Foi azul 4089, ponto espera pronto, boa tarde. Boa tarde, 4089, a Lima tem cabeceiro 10. Lima tem. 24-050. 050 descendo, agora 924. Fim para o Sol Salvador, correção para a torre. Mil pés, suba 080 na proa de Corapa. Yes, yes, bem-vindo, obrigado. Cordeiro, confere, Hector Winter. Controle Salvador, muito bom dia, boa tarde. Então, 8001. 8001, boa tarde, essa é a identificação de Sol 060, vigilância, chegada à maré. 060 na maré, 8001, identificou, está ciente da mais. Controle Salvador, muito boa tarde, o trip 5267, perfil da Dial. 5267, boa tarde, contato radar, cruzando 1500, vai subir ao 400, saída da Dial. Dial, ciente para 400. De pronto, azul, 4089. Gente, mantém posição um minuto, 4089. Sim, senhor. Eu sem restrições em pelo, ajuste 1010. 3000, posição pelo, chama de Mercedes 1. 1015, sob vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limitada ao custo localizador. Gente, mantém na proa para o localizador, chama de pátio principal, tem que passar o traverso e coordenação pessoal de solo, vai iniciar o push. Boa noite, 0-5. Costa do 2230 para pushback, fenômeno da moto 14. Gente, mantém a posição, passarelo 2230, temos um Boeing da Gol que está ingressando agora no pátio e o tráfego adicional, um Boeing também da Gol que vai iniciar o pushback em mais um instante no 07, ok? E devido à restrição aí, vai aguardar a definição do